num apartamento perdido na cidade. Alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. A gente não consegue ficar indiferente debaixo desse céu no meu apartamento. Você não sabe o quanto doeu, o quanto me aproximei de lá da terra. As luzes da cidade não chegam nas estrelas sem antes me buscar. Tá dando pra se viver na cidade de São Paulo. O amor é imprevisível como você. Viver.